November Romeo Center, me torre 1895. November Oscar Romeo, prossiga. Mais 3 minutos para o através do farol de Capuã, autorizado por 73. November Oscar. Sente. Sente, November Oscar Romeo, reporte no farol de Capuã. Solo Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3145, autorização para o Galeão, nível 380. 145, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. Galeão 380, decola 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois vou direto à posição bridge, onde intercepta a rota Perzulu 10. E daí, conforme o plano, frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código transponder 5016, TAM 3145. Afirmativo, TAM 3145, autorizado a nível 380, decolando da pista 10, com curva à direita, saída da El Leda, bridge, interceptando então o Zulu, Upper Zulu 10, seguindo o plano de voo, 208, solo. 1895 é a torre e o código transponder 5016, então 3145. Ok, 1208, controle. Informe pronto, puxa acionamento, TAM 3145, me confirme o seu portão. Nós estamos no portão número 4, vai chamar para o pushback acionamento. Correto, obrigado. Voo 1925, desça para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado final ILSX e reposto estabilizado localizador. 2017, autorizado ILSX, posição 10, reposto estabilizado, 925. Gol 1755, desça para 4000 pés, ajuste 1017. 4017. Zero conquista, direto, decola no zero com a primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, quando então sairá direto para a conquista. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. O código transponder 5010, trip 5241. Sentinel 200 para a vitória da conquista. O decolando zero com curva primeira direita na saída Arbor, após Elefa direto conquista. Controle 1208, torre 1895, transponder ao 5010, trip 5241. Correto, informe pronto, puxa acionamento, 5241. Informarei. Solo, o TAM 3145 está pronto para pushback e acionamento. Você está no portão 4. Coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da Azul liberar a retaguarda, você pode executar o push em forma ataque, seu TAM 3145. Afirmativo, assim que a aeronave da Azul liberar, posso coordenar com o solo e a gente inicia o push, confirma. Correto. Ok. Decolado na Dael, Leda. Oceana 6327, contato radar, saída da El, fui motel nível de voo 240. Subinal 240, 6327. Para o Mike Bravo, acho que é motor? 4x4, para a aliança, tá bom? Dá 1x7. Sumiu o pátio, Mike Acosta. 4x4. Sente a mira ótica para ingresso. Espera no zero, quando lá chame torre em 1895, azul 418. Sente o pátio com fera da 1-0, como se chama 1-8-5-4-1-8. Fala. Salve, boa tarde, eu vou 1399, autorização Congonhas. 1399 para Congonhas. Será coordenado. Ok, já dispõe do seu plano, você está pronto para copiar? Afirmativo. Congonhas, 360 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois direta à posição Bridge, onde intercepta a Rata Perzulu 1-6 até Belo Horizonte, depois DCT Trivi, seguindo conforme o plano. Frequência do controle 1208, a torre em 1-18.95. Seu código transponder 5037. O gol 1399. Autorizado conforme nível 360, decola curva direita na Dael Leda Bridge, na Perzulu 1-6, VHZ Trivi, depois direto conforme plano para a Perzulu. O controle é 120.8, a torre 108.95, 5037 no transponder para o gol 1399. Correto, me confirme seu portão. Posição 6. Posição 06. Fome pronto para o estacionamento, voo na 399. Chamaremos o Paulo, 5241 da 13 para o estacionamento. Autorizado, reporte pronto para o táxi, confirmado pátio 3, correto? Correto, reporte pronto, táxi 5241. Pronto. Paulo, 1-1-4-1, na remota, na posição remota, está autorizado. Reporte pronto para o táxi azul 9145. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4-1-8, pronto, ponto de espera, cabeceira 9. Azul 4-1-8, mantém ponto de espera e aguarde. Mantém aguarde. Informa o tráfego da taxina baixa altura, sobre a cabeceira, correção, sobre a pista 17, helicóptero. 7925. 1925, livre pouso na 1-0, ventando a 40 graus, 1-0. Livre pouso na pista 1-0, gol 1925. Mike, é voz autorizado. Da presente, decolagem, o vento no 30 graus, 109. Mike, é agora. Azul 4-1-8, ele mantém cabeceira no 0. Deceptando e cabeceando, vou 7-5. Gol no 755, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. O táxi 35241 com 40 no PLB, autonomia de 13-10, alterna Montes Claros. 08, prato. Gol no 925, no solo, 1-5, chame o solo 1-2-1-9. 219, boa, 95. 2 gol 755 estabilizado. Gol no 755, continua a aproximação, reporte marcador baixado e travado. Sim. Azul 4-1-8 de imediato, decolagem, vento 1-30 graus, 1-0-9. Imediato, azul 4-1-5. Juliette, reporta 925. Para o controle. Oceanair 6327, solicita para o Ed Nelson. Oceanair 6327, aguarde. Sim. Boa tarde, 5-5-4-4-2. Lanterna Guarulhos, com autonomia de 3 horas e 53 minutos, POV 1110. Táxi autorizado para o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chame torre em 118-95. Uma boa tarde, 3-1-4-5. Salvador, vai ter a porta. Ponto de espera, torre 1895, uma boa tarde. 7, boa. Ok, vai acionar 5447, poderia dar presente, mantendo 500 pés pro, direto para a plataforma. Autorizado, Mike Ecos. 7, grato. C55 autorizado, pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 1-0 nós. Sim, senhor. 3 horas e 50 minutos, 7, inicie o táxi lentamente. Reporte no través do portão 6 dúzia azul 9145. Voo 925, ingresse via Juliette, o seu portão é o 01. Para o portão 01925. Juliette 01925. Tenho sim. E agora? Está pronto, cópia? Para Congonhas 430, confirmando. Decola da pista 17 com curva direita, saída da El Ledo, depois voo direto à posição Bridge, onde interceptará a Pezulu 16. Nesta TBHZ, após DCT Trive, daí conforme o plano. Frequência do controle, 1208, a torre em 118.95. Seu transponder 5027, o Sierra Hotel Charlie. Fechamento correto, para acionamento, táxi decolagem da 17, chame direto à torre em 1-1895, Serra Hotel Charlie, boa tarde. O 9-1-5 está no portão 1. Ok, pode continuar seu táxi, observe a aeronave da Gol que ingressou no pátio, que parqueará no portão 1, prossiga via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1895, azul 9145. Observando o banho da Gol. Correto. Solo 09, libere direita, solo 121 decimal 9. Direita 21. 7 barreiras. O senhor está pronto para copiar? Afirmo. 180 barreiras, decola 1-0 com curva à esquerda, saída Momo, transição Vatap, onde intercepta a Peruísa, intercepta o Whisky 4-2. Nesta rota ia ter Bom Jesus da Lapa após direto. Frequência do controle em 1208, a torre em 118.95. O seu código transponder 5044, passaria do 2231. Entendi qual a subida, senhor. É a transição em Vatap, mas a subida é Momo. Exatamente, Momo. Momo com transição Vatap. Vatap, então está autorizado 180 para a barreira, decola da 1-0 com curva esquerda para Momo, transição Vatap. Direto depois até Lapa, pela UISC 4-2. Controle de saída em 120.8, torre 108.5, transponder 5044. Salve pronto para o puxo, passaria do 2231. Trabalhei. Para duas aeronaves modularam simultaneamente. O 755 táxi autorizado pela Juliette, portão é o 0. Confirmando o portão 08. Atado 08, boa noite. Poxa, 6314, posição pronto, puxa acionamento. Ok, 6314, coordene com a equipe de solo, passará a cauda Boeing 37 da Gol. Após o mesmo, só pode executar o push em formato táxi Ocean Air 6314. Após a passagem do avião, está autorizado o push no 6314. Estabilizado, 075. Está pronto, cópia? Para Guarulhos 400, decola 10, confirmando, decola da 17 com primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Perzulur no meia. Nesta rota até Belo Horizonte, após DCT Trive e DCT Poços de Caldas. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5012, Whisky Yankee Uniforme. Livre decolagem de 1-0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Iniciando o 3-5-2-4-1. Pátio 5 na IBTA para acionamento, táxi e decolagem. Chame direto à torre em 11895, Whisky Yankee Uniforme. Boa. Solo 5729 para. Confins, dentro da tira. 5729 para Confins. O senhor está autorizado com fins, nível de voo 360. Decola no zero com primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta a Perzulu no meia. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código 5033, web 5729. Confins 360, decola da pista 1-0, curva direita, da Euleda Bridge, intercepta a Perzulu 1-6. Controle PM 208, controle 11895, 5033. No transponder web 5729, na posição 02. Obrigado, informe pronto, puxa acionamento 5729. Informa na condução, 5729. 20.8. Controle 208, TPC 241, obrigado, boa. 077, cente da Novembro. Ok, 1077 para o Galeão. Nível de voo 360 autorizado. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída da El Lida após voo direto à posição Bridge, onde interceptará Perzulu 10. Nesta rota tem SMAP, DCT Luft e DCT Barbacena. Frequência do controle 1208, a torre 11895. Seu código 5042 Gol 1077. Obrigado. Nível 360, decolador no zero, direita da El, Leda pode direto PID, intercepta o Zulu no zero, SMAP, Barbacena 208, 1995, 5042, 1077. 5042, o código, qual é o seu portão? Portão 11. Então 11, informe para o estacionamento. 77. 487, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado sinal ILS X-ray, reporta estabilizando localizador. Para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, reporta estabilizando localizador, 3547. Porsche 6314, 1362, 0310. Alternando Salvador, está pro táxi. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, Indy Alpha, quando lá chame torre 1895, Ocean Air 6314. Quando lá, 1895, Ocean 6314. 3217, informação November. Um minutinho para cópia, 3217. O Webjet 5729, coordena a equipe de solo, assim que o Avianca passar a cauda, o Airbus, pode executar o pushback e informar ataque 5729. Gente, assim que o Avianca passar, informa o ataque 5729, hein? Solo do ONU 075, Taxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, gol no 075. Reportando antes da Juliette para ingresso, gol no 705. Então, 3217, pronto, cópia. Para Confins 360, decola no zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde interceptará a Perzulu 16. Frequência do controle, 1208, a torre 11895. Seu código 5035, TAM 3217. Correto. Seu portão número 10, confere. Fome pronto, puxa acionamento 3217. Uno 45, decolado aos 27, chame agora o controle. 120.8. 120.8, no avião 145. Controle Salvador, azul 9145. Azul 9145, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 380. Nada, El subindo para o 380, 9145. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajusta no 017. 2000 ajustado no 017, 5446. Localizador, trip 5487. Trip 5487, complete a final, chame torre 11895. 11895, muito obrigado, trip 5487. Ground 102. Nível de decolagem no 0, 63, no Bada 8. Torre Salvador, boa tarde, trip 5487. Trip 5487, reporte marcador baixado e travado. Estará passando externo, trip 5487. No 075, ingresso Juliette, portão 9. Juliette para o 09, é 075. Boa tarde, gol. Gol 1395, aciona identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Cinco quatro quatro meia, autorizado sinal ILS X-Way, reporte estabilizando o localizador. Reporta lá, 5446. 10. Portão 10, está autorizado, reporte para o táxi. Para o táxi, 5729, 119, 3 horas, Guarulhos. Autorizado para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre em 11895, Webjet 5729. Gente, direita, no ponto de espera da 10, 11895, 5729, obrigado. Nada. Trip 5487, baixa e travou. Baixa e travado, passou externo, trip 5487. 5487, autorizado pouso, pista 10. Vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, trip 5487. 2, Amador, boa tarde. 729, ponto de espera, 6710. Ave 5729 visual com a TR da Tripi na final. Avista, 729. Sente, após a passagem do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0, web 5729. Sente, após a passagem do mesmo ali, mantém que está 1-0, 5729. November Alpha, ciente, mantém as condições residuais, foi na proa de Paripe. Para o táxi, 89 a bordo, 13 e 10, Guarulhos. Inicia o táxi, seguirá o tráfego que está no através de meia dúzia até o ponto de espera do 1-0, quando lá chame torre 1895, TAM 32, 17. Inicia o táxi, segue a aeronave que está através de meia dúzia, 1895, TAM 32, 17. Correto. O trip 5446. 35446, chame torre 11895. 1895, obrigado, boa tarde. Com 487, Livrão, na sua escuta, muito boa tarde. 5487, boa tarde, tráfego Alfa, Kilo, parte 3, fique atento ao sinalizador neste setor. Está indicando a posição 5487. Alfa Kilo Pátio 3 para 05 posição. Obrigado, bom trabalho. Realmente. Estou alternando o Galeão com 3 horas e 53. Vou no 399. 111 a bordo? 111, confere, 111. Correto. Táxi autorizado. Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1895. Gol no 399. Pátio de Alfa. 5895, gol no 399. Boa. Zulu, Oscar, Alfa. Prossiga. Paracairu, Lorenzo. Um no meu pés. Litoral, confere. Pátio 3. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Sai no corredor Axé. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Acione código 0106, Zulu, Oscar, Alfa. 0805729. Ana 6314, da presente direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314. Controle, boa tarde, 5729. Web 5729, contato radar, saída da AEL, sub mantenível de voo 360. 360, autorizado da AEL, 5729. Trip 5241, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Recife agora 1260288, obrigado, boa. Informação Oscar, portão de número 1, autorização Brasília 340. Gente, eu tenho pré-autorizado 360, você aceita? Afirmativo, por favor. Ok, Brasília 360, rota Perzulu 17. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a Perzulu 17. Frequência do controle 1208. A torre em 118.95. Seu transponder 5052, gol 925.